Olá, meus grandes e queridos apaixonados de todo o meu lindo Brasil. Vamos começar a nossa viagem romântica aqui no Encontro Central. Eu sou Fabrício Brandão e farei companhia para você com todo o prazer em 2 horas de muita emoção aqui na sua rádio preferida. Abrace bem apertado, bem forte, essa pessoa tão especial do seu lado. E vamos amar aqui no Encontro Central. Hey, músicas inesquecíveis. Encontro Central. Canções imortais. Fly.

Estamos apresentando. Really thought that I could live without.

Encontro Central. O coração batendo mais forte.